boa noite, Tupã 317. Tupã 3197, contato com radar na decolagem sobre via saída da EL, para o 1340. Passando igual a Scott Hotel Kilo negativo para dar esse status positivo. No 099, chama centro de equipe 1260, alterna 128 decimal 8. Confirme, jogou no 099? 1099, 1260, alterna 1288. 260, 288, no 099. Alô, vamos ver o Golf Kilo, está acionado no passe 3 para ataque até o Angra da Baidão. Golf Kilo está autorizado, táxi, chame na Lima. Autorizado o táxi, vai chamar no táxi 3 Lima, o Golf Kilo. Tunguska Hotel Kilo, are you able to our Navi NSS runway 10? Roger, Hotel Kilo, descent 4,000 feet, KMH 10014. 9, Golf Kilo, está autorizado o táxi via Lima, pista 35 até o pátio 5. Hotel 3197, Centro Recife, 12835, alterna 12251. Guardião 08, acende identificação, voa Bonf, parece que está chegando a Bonf, o ajuste estava dando 094, vai quase para a descida. Guardião 08, cobre FR cancelado 2132, desça para 3.000. O ajuste em Salvador no 094 do estabilizador direto rotatório. Hotel Kilo, descent 2000 feet, clear de NDB Zulu, runway 10, request established, KNH 10014. 1014, here, 2000 feet, clear the Go 1168 for present, descent via Mari Arrival, Spot Level 050. KNH1014. Updated position, will fly Sierra Vida 366 to Renavi 1A10. Roger, Central 5,000 feet, KNH1015, via my arrival. After it starts intersection, fly direct to Sierra Vida 366 to 1168. 4168 after stop, descend 250 feet, Kennedy 1014, Sled Arnav TNS 1010, report establishment. Roger, after the top descent 2500 feet, Kennedy 1014, no final approach report established on GNSS runway 10. No Mickens, mais ajuste no 014. Manter sob condições visuais, reporte visual com campo. Guardião 08, copia o contando. 08, dispara 1.510, do ajuste Salvador no 014, reporte visual com campo. Thank you, have a good day. Na 358, ação de identificação, 7 via, chegada a Mário, Paradina 050, ajuste Salvador 0094. 7 via, Mário 050. Direto Brasil, Salvador Brasil. Gente, agora distante. Solução, Rodrigo, boa noite. Gol 1-1-68, Fox Trot. 1-1-68, segue Alfa, Juliette, cordão 06. Alfa, Juliette, 06, 08. Chama a torre 118, decimal 6. 118, decimal 6, guardião 08, grato. Siga. Hoje eu vou dar com o centro, mesmo se for pra aguardar. Assim que o plano chegar lá, eles nos informam e a gente chama pra cópia, ok? 627. Ok, qual seria a saída prevista pra Brasília, por gentileza? Abor 1 Elefo. Abor 1 Elefo, obrigado. É 3662, essa é a unidade de identificação dessa via, chega da Mari para o nível 060. O ajuste em Salvador no 005, reduza para 2509 e qual é o número 2 na aproximação? 2509 vai reduzir 060, via chegada a Mari, está 3600. 6327, solo? Prossiga. Quanto cópia? Primativo. Salvador Brasília, 380, nível autorizado, via peso 117, após seguir conforme, decolada 10, primeira curva à direita, saída Arbor 1, Eletro. 120, decimal 8, controle 5405, transponder. Autorizado conforme Brasília, nível 380, peso 17, depois conforme, decola 10, primeira direita, Arbor 1, Eletro. 208-5405, este é o Chanel 6327, está na remota 13. Manda chame para o Puspec, acionamento. É bom, obrigado. Salvador, boa noite, voo 1096, sempre da Júlia. Voo 1096, adicione identificação, desafia a chegada a Mari para o nível 070, reduza para 2509, só o botão número 3 na aproximação. 7070, reduz 2509 e número 3, 1096. Tan 3858, pode estar, Piravó, Serra Vila 366. Está autorizado a RNAV da pista 10, desce para 25007. Boa gente, Salvador, 10015, reporte da pisada, Tan 3858. Reporte estabilizado da Renata 10, 3858. Boa noite, Renata 10. 310, ACN de estação, DSV chegada na área para nível 080. Ajuste em Salvador 0095. Só o número 4 na aproximação. A 3662 desce para nível 050. O ajuste 1095. 3662 para 2309, segue para agora 8.6 milhas, 12 horas na mesma companhia, passava nível 050 e descida para 2500. Dois é para 4.000, faz o ajuste em Salvador 0015. 0015 para 4.000, 3.062. Puxa acionamento, chané 6327, na remota 13. 6327, autorizado, puxa para o táxi. A 3258, confirma a velocidade indicada. Estamos atendendo 210, a 3258. A 3258. 3662, após a etapa, voa Serra Vila 368. Está autorizado a RNAV da pista 10, desce para 4.000 pés. O ajuste 0.05. Aqui, autorizado a RNAV, voa 368, a 3662. No 096, desce para nível 050. 050, o 1096. Canal 6310, desce para nível 060. Comandante, boa noite. Gol 1043, corrigindo 2043. Frente da Juliette no portão 62, autorização Guarulhos. 2043, Salvador Guarulhos, 360 autorizado, via 2110 Taubaté, decolada 10. Primeira curva direita, saída da El, Lida, Mótima. 1208 controle, 5167 no transponder. Está autorizado 360 Guarulhos, Tempo Zulu 10, Taubaté. Decola pista 10, perfil da El, Lida, Mótima. Curva direita, controle 1208, aciona 5167, gol 2043. Eu chego para pushback e acionamento. Formarão, obrigado, 2043. 3858, uma boa noite. Voo 1096, após ITAP, voo 369 ou 368? Voo 1096, após ITAP, irá voar certo 368, tudo para 4 mil pés do ajuste, Salvador 1015. Após ITAP, 368, desce 4 mil, 1014, voo 1096. Não, confirmando, 2-4, 24 a bordo. Gente, 2-4 a bordo, segue táxi e Índia e Alfa, no ponto de espera da 1-0, chame torre 1, 1-8, decimal 6, 1-0, no 5, o QNH. Índia e Alfa, ponto de espera da 1-0, 6-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, na 3662, reduza para a aproximação final, chama torre na frequência 118, decimal 6. 386 está reduzindo, 3662, boa noite, para decolagem. Agora tem a vida 366, autorizada a RNAV, desce para 2500 pés, o ajuste em Salvador 1095. Voa o 366, desce 2500, 1094, está autorizado, 1096. Canamia 3-10, desce para 4 mil pés, o ajuste em Salvador 1095. 4 mil, é 3-10. Na 6310, após ITAP, irá voar certo do 366, segue como número 4 na aproximação. É, na 06310, desce para 2500, pede, está autorizado a RNAV da pista, 10, o ajuste estava do 10 no 5, segue agora com 5. Salvador, uma boa noite, 3258, lembrando a sua. 3258, segue via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, 096, torre 118, decimal 6. 18,6, obrigado. Aeronave da companhia, taxi aeronave Alfa, chamando antes da Juliette. Segue o companhia e chamando a Juliette. Não. Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, 3258. Colado na sua escuta. Sanama é 327, contato radar na decolagem, sobe via Arco 1 para nível 380. Arco 1, 380, possibilidade de voar Arco ou Elefra? 327, aguarde a 380. Adeus. Juliette, portão 8. Juliette para 08, 3662. 6310, torre 118, decimal 6. 6. Cinema 310, copia o controle. Cinema 310, torre 118, decimal 6. Direta Leste. Direta Leste, aproximadamente 327. Solo, boa noite, o gol 1096, livrou. 096, segue Alfa e chame antes da Juliette. Segue via Alfa, reportante da Juliette, 1096. Carro 07, acione identificação, voa Mari para interceptar. É, Mari, se desce para o nível 050, ajuste, Salvador 1095. Tá 0754 milhas sul-leste de Salvador, contato com radar. Zero 096, Juliette, portão 9. Juliette pro 09, 1096. É 327, chama Centro-Recife 1260, alterna 1288. 260-288, graças ao chamamento 327. 096. Estamos na posição 09, não tem balizador. Gente, turma aí, Fred. Obrigado. Telemetria 10, Juliette, portão 3.